toma. Calcinha preta e mioto, mioto e calcinha, novamente. Oh, coisa boa, miotinho! Calcinha e mioto, volume 2. Vamos cantar? A mais gostosa do Brasil, toma. A pretinha. Eu sei que não sou exemplo, não. Sei que eu não tenho nenhuma moral pra falar de paixão. Sei que eu errei e me arrependi. A lua viu tudo parado e não fez nada pra impedir. E agora a culpa assumo, porque o erro foi meu. Sei que não tem desculpa. Eu traí, a lua foi testemunha. Vai, Gustavo! A lua e eu disputando quem perdeu. A lua e eu dividindo eu o meu. Aqui nessa janela era eu, lua e ela. Agora é só lua e eu. Aqui nessa janela era eu, lua e ela. E agora é só lua e eu. É Gustavo Mioto, volume 2, né? Calcinha preta e mioto, volume 2. A lua e eu. Ô, Badão! Agora é com você, Gustavinho. Vou contar a história da minha vida pra vocês aqui agora. E agora a culpa assumo, porque o erro foi meu. Sei que não tem desculpa. Eu traí, a lua foi testemunha. A lua e eu disputando quem perdeu. E a lua e eu? A lua e eu dividindo erro meu. Aqui nessa janela ela é eu, lua e ela. Agora é só lua e eu. Oh, aqui nessa janela era eu, lua e ela. Agora é só que música linda. Eu que agradeço perfeita. A presença de vocês. Muito obrigado. Deus te abençoe. Parabéns vez. Pelo perfeita, sucesso. Obrigada, obrigado, tá? Obrigado, gato. Deus abençoe sempre. Amém. Sempre. A todos nós, né? Muito obrigado. Incrível. Beijo grande, gente. Coisa boa.